Escuridão da minha solidão é luz, e só eu sei como é quando tudo acaba. Eles querem que eu salve o mundo, mas não querem saber quem é que me salva. Me salva quando a fé não venceu o desânimo, quando o cansaço é maior e nada motiva. Me salva de mim quando até eu me abandono, e só sobre o retrato das minhas filhas na espera do meu papo média. É preto no branco, no auge ou na queda. É bala, é guerra, é corre, é selva. É mina, né relva, é rap legítimo, porra. Sempre em prol dos progressos já era. Em prol dos meus iguais eu pago pra ver. O problema é que cês sabem porra nenhuma, mas fala demais. Nós continua aqui, firmão e forte. Fala por si, a fé não na sorte. O tempo respeita, caralho. Mas nós mais eu sempre lembrar de tudo que me fez chorar, e prometer pra mim mesmo que era a última vez. Pode pá, fica em paz que nós tá firmão. Pode pá, não esqueço da onde vim, mas hoje o que importa é pra onde vou. É isso, não esqueço quem tava, quem foi, quem ficou, quem não sorriu quando viu meu sorriso. Sem dar visão pra cego, sem derrota, liberdade. Pode ficar com o ego, eu fico com a verdade. Seu ódio é privilégio, quer a posteridade. O terror do céu, do inferno, sem maquiagem. Aqui não tem personagem. E ela sabe o que fazer no meu do quarto. Filha da puta sabe o que eu preciso. Diz que vai tatuar meu nome nas suas costas. Especialista, porra, não faz isso. Assim, meu pai não aguenta. Essa porra subiu pra minha cabeça. Do que eles pensam. Talvez um dia entendam. Talvez um dia entendam. Que a cada crise nós se reinventa. Inspirando os que fingem não ouvir, habitando na mente até dos que evita referência, até pra inimigo seguir pros moleque entender se o que quiser na vida. Filha, qualquer fita o pai tá um me liga. Que hoje eu não tô nem pra mim. Quer saber quem é o Reinaldo de verdade aí? Pergunta pra Yara e pra Yasmin. Fui.